3144, completo final, chame tu, 1-9-2-9-5. 2-9-5, boa tarde. 2-1-1-9. 2-1-1-0-6-3-1-5. Pessoal, valeu, boa tarde, 3144, ainda 2 milhas pra 12. 3144, boa tarde, continue a aproximação, número 2, ajuste 1019, informação de tráfego, Robson 44, aproximadamente 500 pés, efetuando sobre o setor sul, aproximadamente 3 milhas da cabeceira, à direita, 97. Ok, aguardando o número 2, tem que cruzar, obrigado, 3147. Solas 39, libera direito, chame o Sol em 121, deixe o nome. Está agora 3 milhas para a posição de 1 na chame torre, na frequência 1-8-9-5. 1-8-9-5, 2-0-0-10, traço. Informação de tráfego, Robson 44, aproximadamente 500 pés, setando sobrevoo no setor sul, à direita, aproximadamente 3 milhas da cabeceira, 87. 7 graus, informação, 1-0-1-9, 2-0-0-0. 4, Sol 4, 2, libera direito, chame Sol 1, 2, 1, 2, 1, 9. Lua 2006, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 5, 0 graus, 1 na 0 nós. Sobre pouso na 1 na 0, Lua 2006. Do 4422, deixa eu manter 2 no pé, autorizado ele é sexual, pista na 0, informe estabilizada. Estou te metendo na 0 ou na 9? 2000, autorizado ele é sexual, encontrará estabilizado com 2019, 442. Solos 45, libera direito, chame Solos 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direito, 2, 1, 2, 1, 9, 1-4-2-2-3, mínima cadeia externa, completo final, chame o torno, 1-8, próxima 9-5. Obrigado, boa tarde, Autorizado, pouso, pista 1-0, ventando 5-0 graus, 1-1-9. Informação de tráfego, Robson 44, aproximadamente 400 pés. Você suando sobre o voo Farol de Itapuã, à direita, 3 milhas da 1-0, não interfere. Está avisando o tráfego, Azul 4422, ele pouso. Azul 4412, seu solo está 50 lunas. Chame o solo 219. Chile. Obrigado. Acionar, chantar. Distância 3, 8.05. 3.05, livre de falar, hein? Dá 1.0, ventando 4.0 graus, 1.4 nós. Livre de falar, 3.05. Marcel Pontes para dar no flash, Mike Aquilo. Decolado 01, chame o controle, 20 decimal 8. 208, boa tarde, tá, 3, 2, 0, 0. 4010, ajuste na 09. Decolado ao 03, informa o tráfego sobrevoando o Bairro da Paz em um helicóptero. O tráfego encontra-se a 510, reporte visual com ele. Bairro da Paz, é próximo aonde? É próximo a Praia de Catã, aqui perto da Orlando Gomes. Ah, eu já estou cruzando com 600 pés. Ok, então, reporte atingindo 1000 pés na linha do litoral. Reporte atingindo 1000 pés na linha do litoral. Delta está visual, confiar, se você tem mesmo. É um ciclo, dá uma olhada, Vitor Delta. É, mantenha os setores de sobrevoo e mantenha 500 pés. Mantenha 500 pés, Vitor Delta. Setor Lula está autorizado o sobrevoo Axé, a 1000 pés. Chame o controle. Após. Passar o farol de Capã, 1208, a frequência. Chama o controle, pode passar o farol de Capã, 1208, já para a linha lateral do Pérez e o Mike Aquilo. Tente, Mike Aquilo. Pode trazer o número de contato. Tente. Thank you. controle, Papa Romeo, Mike Echo Zulu. Papa Romeo, Mike Echo Zulu, controle Salvador, Motel 910, autoridade direta, Manati, reporte 2062, Salvador. Papa Romeo, Mike Echo Zulu, direto Manati, Mike Echo Zulu. Mike Echo Zulu, como possível ser chamado para pouso? Chamado para pouso 723. Na parte do 3, capitada é Mike Echo Zulu, reporte na 206. 9082, decolado, Raulzão 1, chama o controle, 208. Controle 208, azul 9082. Sintonizando 0070, 0231. Obrigado, 0031. autorizado em TAP, o que autorizado está no 050. Seja. direita para 2010, obrigado, e agora foi tudo aqui, estamos zero, ajuste no zero, mamãe. 295, tá 3, 1, 4. Pronto, informação de tráfego, é 2320, tá tanto, externo. Seu tráfego, manter o setor de tráfego dela, 56. Guedes. 1885, no solo, ao 21, chave o solo 219. Solo 219, deu 885. Salvador, solo 3, 154. Boa tarde, tanto. 3560, confirma, tanto 3560, tá na final da Amazon? Tanto 3560, final. Positivo, em informação de tráfego, temos um helicóptero a 500 pés. O litoral sul, o senhor irá cruzar com o tráfego à sua direita. O tráfego encontra-se à sua direita em voo parado. Na região aqui do litoral sul, não interfere na aproximação, pouso autorizado. 1-0, venta 1-4-0 graus, 1-4-9. Firme pois, tanto aí, 5-0. 8-0, mantém a sua separação com o ângulo de atar. Cliente, mantém, Delta. Thank you. 4, confirme 3 por conta de 5 gramas. Reserva 164, reduz para o nível 070, reduza para 250. Passarei 2231. Pouso autorizado no 0, ventão 140 graus, 1-1-2. Livre, pouso no 0-2-2-3-1. Luta 714, decolado aos 3-1. Chame o controle, 208. Ciente, 208, obrigado, boa tarde, boa tarde. 240, atenção, curso localizador, curva à direita, curva 045, ajuste na 0 normal, disparador 07, a taxa está aqui 0. Zero graus, 1-5 nós.